51 anos de idade. Eu vivi pouco, eu conheço pouco ainda. Queria saber amar com vocês. Baiana. Você me sorri, passou a noite inteira com seu amor do lado, fingiu um bocado. Mas hoje em dia os amores são assim. Ele foi embora, nem faz uma hora, pensando quem sabe nos beijos que você lhe deu. Todo pensou que beijar sua boca foi consolo. Despertou o instinto da fêmea e agora quer se deixar abater. Se sentir caçada, dominada até desfalecer. Agora entendo o sorriso. Se não fez amor com você, eu também. Agora entendo o sorriso. Ele é que não entendeu. Se não fez amor com você, faço eu. Laiará, laiá, laiá, laiá, landeira. Logo agora.